E agora, mais do que nunca, tá começando o podcast Bicho. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bebis! Eu sou o Evandro, e aqui comigo temos o Segui. Cartão vermelho, expulsado! Temos o Godoka. Boa noite. Também temos os Waist. Com a porra, né? Já pegaram, já que estou pronto. Vamos usar de viva sonora. E também o Sirvini. Gravando e tatuando. Então, galera, semana passada nós pegamos lá o ano de 98 pros joguinhos. E dessa vez nós escolhemos um ano pros quadrinhos também. E o ano. É criativo pra caralho. Que é o. Que é anos também. 90 do... Heróis Renascem. Ah, sabe. Vai tomar no cu, cara. Não, não vamos falar de Life, de Jim Lee. E 70% das pessoas que estão nessa. Vão falar, não ficaram na fita. Exatamente. Eu era um projeto de 3 anos. Eu tinha 4 anos. Eu tinha 2 anos aí. Eu nasceria 2 anos depois e o mundo estaria em um lugar bem melhor. O Zuei tinha 2 filhos. É, o Zuei tinha a coleção completa dos padrões. Então, galera, estamos falando do ano de 1986. Um ano que teve vários quadrinhos fodas e outras coisas fodas também. E vamos começar logo isso aí. Dá um curto, rima. Tá, antes, o que aconteceu no mundo em 1986? Não sei. Porra, pera aí, porra. Vamos lá. Pera aí, vamos ver. Google! Plano cruzado, tragédia da Challenger, explosão do explosão, Maradona e acidente. Tá. Chernobyl foi... Nossa, explosão do Maradona. Maradona e teve a Copa, né? Não foi a Copa que a Argentina ganhou? Foi a mão divina. Isso, que é foi contra a Inglaterra, né? Isso. A Challenger, cara, explodindo, galera. Olha o foguete! Blaf! Olha lá no céu, um pássaro! É um ônibus espacial! Olha, também foi a independência das Ilhas Marshall. Tá pegando fogo. Independência do quê? Das Ilhas Marshall. É muito importante. Tem uma porra de um CD do RPM, cara, que bosta, né? Eu começar o podcast logo. Eu tava olhando aqui uns acontecimentos, mas agora eu me toquei que eu tô na enciclopédia, então deixa eu falar. Olha, no dia 19 de janeiro nasceu o primeiro vírus de computador. Importante, hein? Importante. Só teve bosta nesse ano, tirando o quadrinho. Que pariu. Chernobyl foi brilhante. Nossa! Vamos começar logo essa porra. Olha, a Pixar surgiu em 86. Teve o Highlander também nessa porra desse ano aí, não podemos esquecer do Highlander. Puta, só teve bosta mesmo esse ano, né? Incrível, cara. Vambora, chega. Tá então, bom, galera, vamos começar aí. Vamos seguir ordem cronológica, como é que vai ser? E de porra nenhuma dessa merda aqui. ordem cronológica aqui em janeiro. Nossa, a Marvel e a DC estavam cancelando tudo, hein, cara. Janeiro, fevereiro, cancelaram Mulher Maravilha, Defensores, Ron, World Finest. O Ron era legal, cara. Curtiu o Ron. Ron era massa. Ah, isso de janeiro e fevereiro, né? Então pega uma fodona aí e vamos começar a falar logo do que interessa. Cara, então a primeira fodona foi. Puta, foi quase no final do ano, cara. Não, eu tô vendo maio. Maio aqui tá citando do casamento do Bruce Banner com a Betty Ross, cara. Ah, é. Foi em maio. Começo o começo da fase do John Byrne. John Byrne, né? Sim, a fase que acho que todo mundo lembra, né, cara? Pelo menos. Ah, menos puta, foi muito legal essa fase, né, cara? Ah, não. Então, lembra, tipo, a galera que manja, eles citam como uma fase. Eu peguei mais a fase do Peter David, cara. Uhum. Foi bem posterior. Muito posterior, pro final. O Banner se separa, né, do Hulk. Ia falar que se separa do marido dele e vai casar com a Beth. Ele consegue o divórcio amigável do Hulk e vai casar com a Beth. Aí o Hulk vira um bicho selvagem, né, cara? Tipo, não tem mais mente. Só tem raiva, então ele sai. É nessa época que saía aquelas que era o Hulk na encruzilhada? Foi um pouco depois disso, não. Se não tô enganado. Foi com o Peter David. Ah, tá. Já era com o Peter David. É que eu achei que quando ele tava separado, eu achei que fosse só pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta, Zwist. Por que é lembrado só porque ele casou com a Betty Ross, é isso? É entre isso, entre outras coisas, né, cara? Porque essa fase foi muito legal e infelizmente foi curta, né, cara? Ah, entendeu. Porque era a fase que o Bernie tava voando baixo, né, cara? Tava nos cascos dele, né, velho? É por causa que teve briga dele com o Jim Starlin, né, cara? O Jim Starlin? Quem que era o Jim? Não, é o Jim Shooter. É isso, o Jim Shooter. Jim Starlin Jim Belushi, cara. Então, teve briga com o Jim Shooter por causa da mulher Hulk, né? Exato. Entre outras coisas, né? Ele já não descia muito o Jim Shooter, né, antes, né, cara? Foi massa, cara. Aí ele descobre que ele tá morrendo, ele não pode viver sem o Hulk, na verdade. O Hulk é o amor dele. Ele tá ficando doente. E ele vira. Ele recria os caça-Hulks, né? Essa fase, tá foda. Com o golpe de karatê. Eu tava lendo aqui. Tá vendo, a veinha com o golpe de karatê, você vê que eu acho que é essa veia aqui que tá do lado da Beth na capa. É essa? Mas... Ela, cara. Mas aí que tá. A velha aparece dando golpe de karatê no Hulk depois que o John Byrne sai. Com o Milgrom já? Com o Milgrom, né, cara? Caralho. E aí começa a ser tenebroso, né, cara? Tava vendo aí, o coisa tava tretado mesmo, o Byrne. É, então. Aí eles chamam o Al Milgrom pra substituir o Byrne. É uma excelente jogada. Que dó, né, velho? Beleza. Deixa eu ver qual é o... Alguém tem mais alguma coisa pra falar ou não? Não, infelizmente não li, cara. Eu também não li. Não tenho ideia. O próximo... Ó, Dark Horse em julho. A Dark Horse começa a publicar. Ah, é verdade. É o primeiro trabalho que ela publica. Dark Horse Presents com Black Cross. Não faço ideia do que seja isso. Não faço ideia. Mas logo veio o concreto, né, cara? Quem leu o concreto aqui? Ah, eu li um pouco, cara. É tipo coisa com uma vibe um pouco do Surfista Prateado, mas filosófico, tá ligado? Filosófico. E triste, velho. Eu tenho um encadernado aqui. Triste, puta que pariu, que coisa mais triste, velho. Qual é que era a moral desse? O concreto, ele era um escritor talentosíssimo, que trabalhava como escritor de discurso para um congressista americano. Aí um dia ele tava acampando na floresta com um amigo dele, e eles foram abduzidos por alienígenas que estavam fazendo experiências de troca de corpo. Eles pegavam o corpo artificial deles, que era de pedra, e colocavam a mente do que eles encontravam na Terra. Aí tem uma fase lá que mostra, né, a origem dele, que ele tá preso. Aí tá ele e o amigo dele já com os corpos de pedra. Aí tem mais três bichos lá. Tem um que foi... são iguais a ele, só que transportou a mente de um cervo, de um urso. E eu esqueci qual que é o outro bicho, cara. E é foda, porque assim, os alienígenas tratam ele como se fosse qualquer animal. Maus-tratos físicos e tal. Mas fora isso, assim, o concreto, ele é disfarçado pelo governo americano. Eles falam que, na verdade, é um ciborgue que custou milhões de dólares... E... Só que não usa ele pra nada, só fica fazendo merchandising com ele. Né? Ele fica aparecendo em programas de entrevista e tal, e ele sempre tem que ser metido a burro e babaca, pra galera não desconfiar que é um ser humano. E ele sempre tenta fazer algo bom, cara. E é muito triste, porque tem uma bióloga que acompanha ele, que fica estudando ele, e ele é apaixonado na bióloga. E tipo assim, ele faz qualquer merda, tipo, cai de uma altura gigante. A mulher vem correndo pro lado dele e vai falar assim: não, eu tô bem. Isso não, tá bem nada, eu quero saber o que você sentiu, se quebrou alguma coisa, como é que tá a sua recuperação. Tá com um pau duro lá, o brother. Então, cara, uma das coisas que pega é isso: ele não sente gosto de nada, ele não tem mais órgão reprodutor, Ele tem os dedos grossão, então ele não consegue mais escrever nada. É, ele é uma coisa. Ele é uma coisa, cara. Ah, maneiro, maneiro. Achei massa. Os desenhos são muito bonitos também, cara. São simples, sabe? E muito bonitos. E é o mesmo cara que escreve e desenha. Teve, em julho também, que puxou esse negócio do Dark Horse, teve um especial do Hawkman. Como é o nome desse cara? O Gavião Negro. Gavião Negro? É relevante isso? Deixa eu ver, eu acho que é o Gavião Negro antes do reboot, não tenho certeza. É um gavião que tem uma máscara e umas asas. Não, é, sim, é que esse é o normal. Ah, tá. Então. Eu não conheci ele, velho. Mas acho que essa história não tem nada de. Ah, então foda-se. Posso até editar isso aí, não colocar nada no podcast. Não pode esquecer que em março teve a Wonder Man 1, né, cara? Magnum, cara. Ah, tá, eu caguei, porque isso não pareceu. Nossa, a revista do Magnum. O cara com os piores uniformes possíveis. É. O pior nome possível, Wonder Man. O pior nome possível. Deixa eu ver o que mais. Não, isso foi sacanagem mesmo da Marvel, né, cara? Porque, tipo, a Marvel tinha a DC tinha Wonder Woman, né? E a Power Girl, né? Aí os caras, vamos criar personagens que é o contrário. O Wonder Man e o Power Man, né? Que é o Luke Cage, né? O Luke Cage é foda. A diferença é que o Luke Cage é legal, né, cara? É verdade. Só tipo pra DC não registrar o nome, tá ligado? Agora pulando pra Augusto. Nossa, cara, lendo em inglês é foda. Agosto, desculpa. Setembro. Começa os bagulho doido mesmo. Que o primeiro aqui já é o que aconteceu com o Homem da Manhã, né? As melhores histórias do Super-Homem. A última história do Super-Homem da Era, antes da crise, né? Eu comecei a ler, cara, mas eu não consegui continuar, tá ligado? Assiste o desenho lá da Liga que. Ah, não esquece. A Liga é o. É para o Homem que Tem Tudo, né? Para o Homem que tem tudo. Qual que é essa história do Superman aqui? Isso aqui, o Superman é tipo um final showdown, assim, né? Contra todos os caras da galeria dele de vilão. Uhum. O Homem Kryptonita. Começa a aparecer um vilão bostinha, tipo, o Homem Kryptonita, apesar de ser Kryptonita, ele sempre venceu com facilidade. Uhum. O Metalo, o Galhofeiro, né? Aí, só que eles chegam assim, botando pra fuder, né, cara? Matando. Eles matam o amigo dele lá, o Pete Ross, né, cara? Uhum. Aí para pensar, pô, se os incômodos estão vindo como homicidas, o que vai acontecer com os homicidas se começarem a chegar? Aí chega, tipo, o Bizarro, ele se mata. O mestre dos brinquedos, cara, que mata a maior galera na... É, ele se une com o Galhofeiro e mata a maior galera. Galhofeiro. É um bostinho, mas ele, pô, começaram a matar, ele começou a se preocupar. Ele pega os amigos dele, lá da... Ah, eles descobrem da secreta do Super-Homem, né? Eles, é revelado, é isso? Aham. Uhum. É muito besta, leva aquele jeito que revela, né? Os caras vêm assim com os bonequinhos, dá um raio na roupa dele e ele tá tá com o uniforme embaixo da roupa de Clark Kent. Desmaterializa o óculos dele e o povo fala, olha o Superman atrás do Clark Kent. É, que não podia ser otário. Não é possível. Tipo, Aí ele leva os colegas, o Barry, a mulher dele, a Lois, o Jimmy, leva lá pra Fortaleza da Solidão, pra salvar eles lá, manter eles seguros, né? Aí vem o Brainiac, o Lex Luthor. Só que o Brainiac robôzão, né? Ele... Tá destruído, o Lex Luthor, ele é dominado pela mente do Brainiac. Aí vem os caras do futuro lá, vem a Legião dos Super-Heróis, né? E tem a parte mais foda, que é tipo, a Legião, a gente veio aqui pra... Entregar essa estátua aqui, aí o cara, velho, como assim, estátua, né? Ah, vocês vieram pra prestar o quê? Suas últimas homenagens, né? Ah, pô, a gente não pode falar o que acontece, tá, não sei o quê, no futuro. E eles trazem a Supermoça, né, e ele fica boladão, porque a Supermoça tá morta nessa época, né? E é uma parte tensa, né? Tipo, ela tá indo visitar ele porque ele vai morrer e ele não pode falar como que ela é naquele presente porque ela tá morta. Exato. Aí ela pergunta, onde é que tá meu eu? Olha, ela tá viajando em outra época, né? Uhum. É por isso que ela não tá aqui. Então. Ah, que pena. Aí tem aquela fase dele... Não é meu outro eu, ele é morto. Papis, ele é morto, ele é apodrecendo. Aí tem aquela cena do Superman, tipo, caindo na real, né? Que ele vai morrer, né? Aí ele chorando lá e tal. Aí veio o Crypto e tal. Aí começa, tipo, um quebra-pau, vai morrendo os amigos, o Crypto, vai morrendo todo mundo. Mas caraca, é tipo, parece que é tipo a história finaleira mesmo do Superman. É finaleira, né? Parece ser a história finaleira mesmo dele. Uhum. Não aparece os animais, só aparece o Crypto mesmo. Eu não lembro como é que foi a história. Ah, não, era pro Jerry Siegel escrever essa história. Isso. Só que ele já tava com aquelas brigas com a DC na época, aí eles resolveram chamar o Moore. E o Moore teve a ideia de trazer o Kurt Swan, que era o desenhista mais clássico do Superman, de volta, cara. Porra, que incrível, velho. Desenho fácil, velho. Desenho muito bom, cara. Eu tava olhando aqui os desenhos. Tava lendo aqui, eles fizeram. É bem isso mesmo. Foi pra encerrar esse ciclo do Superman, porque depois o Bernie começou com o Man of Steel, né? Porque, exato, porque tinha tido já a crise, né? Aí eles, vamos encerrar o... Ah, isso tava rolando em 86? Foi antes, se não me engano, acho que foi em 85, se não me engano. Mas acabou em 86? Ah, não, acabou em 85. Acabou em 85. Então. Ah, tá, entendi. Ah, mas era... Tá na pauta aqui também. Isso. E tem aquele finalzinho que a galera não gosta, né, do que eu acho incrível. Ah, o final é ótimo, cara, na verdade, né? Porque isso, pode falar aí, pode falar. Não, eu vou falar mesmo. Porque ele é... A história é a Lois no futuro. Ele descobre que. A história inteira é uma entrevista da Lois Lane. Uhum. Ah, tá. Né? Um cara do desaparecimento do Super-Homem, acho que uns 10 anos, assim. E aí ele descobre, na verdade, que tá por trás de tudo é o Mitch Splick. Só que o Mitch Splick, na verdade, cara, ele não é aquele homenzinho voador. Ele é um treco horroroso, bosta, cara. Fudido. É, porque, tipo, ele fala, eu ser imortal é chato, então eu fico inventando essas coisas pra passar o tempo. É, por 10 mil anos eu fui... Fui legal. Fui legal, por 10 mil anos eu fui inerte, morto, eu cansei de ficar... Por 10 mil anos eu fiquei fazendo brincadeira e agora eu vou ser 10 mil anos maligno. Porra. Aí o Superman fala, não, peraí. Você não dá. Aí ele cata... Calma, seu filho da puta. Calma, filho da puta, calma. Esse negócio de falar meu nome ao contrário agora não funciona mais. É, então, o Mitch Splick, ele cata o raio projetor da Zona Fantasma, né, aponta pro Mitch Splick. Aí o Mitch Splick percebe, né, aí ele fala o nome dele ao contrário. Só que na hora que ele fala o nome dele ao contrário, o Superman acerta ele com o raio. Aí parte o Mitch Splick em dois. Metade vai pra Zona Fantasma. Zona Fantasma, metade vai lá pra casa dele. Aí ele fala, puta, eu matei, né, é a única coisa que eu nunca devia fazer. Aí ele entra numa sala onde tem criptonita dourada, né? Que tira pra sempre os poderes dele, né? Aí ele some. Aí a Lois Lane supõe que ele tenha morrido de frio, né? Ele saiu pra uma passagem secreta lá e morreu no Ártico, né? Só que aí ela tá com o marido dela, né? E o filho dela. O marido chamado Hal Jordan. Só que não é o Hal Jordan, né? Um cara aí qualquer. Uhum. Chamado Hal Jordan. Convenientemente. Só que aí o repórter vai embora, né? Aí o cara, eu achei que ele nunca ia embora, daqui começa a dar uns amassos na Lois Lane. Aí o molequinho tá brincando assim com carvão e começa a esmagar o carvão. E vira um diamante. Hã? E aí dá o final do filme do Brian Singer. É isso aí. Só que assim, né? O esse cara que é a Lois Lane em casa é o próprio Super-Homem, né? Sim. E o Pia tem os poderes. Exato. Super-Homem, que é um pai babaca que dá carvão pro filho brincar. Por que esse filho da puta? Tem que terminar o orçamento, né, cara? Uhum. Tem que fechar o orçamento. Nós estamos sem dinheiro, papai não comprou Lego, mas papai vai fazer um churrasco, tem esse saco de carvão aqui. Caralho, filho da puta. Pega e vai brincar ali. As contas estão atrasadas, vai transformando esses carvão aí, por favor. Pô, mano, tá mó bosta esse link do Wikipedia, porque tem um monte de coisa que ele deixou de fora, que ele tá ali no year overall, tá ligado? Não tá listado por mês. Tá, vamos... É, tá um caos pra ler isso aqui também, cara. Vamos cagar essa merda de lista do Wikipedia e começar a falar... Vamos usar o outro que a gente tinha visto lá, que tava mais de boa. É. Então vamos esquecer essa lista, tá? Mas vamos aproveitar que a gente tá nesse do Superman e falar do Man of Steel, isso. Melhor origem do Superman, não sei se você concorda. Concordo. Mas essa não é a origem que depois virou a clássica? Não, por um bom tempo virou, cara, mas tipo teve dois... Mas, tipo a default, dois, né, sei lá. É, virou, eles tiveram duas reformulações da origem do Superman. Ah, mas então, antes disso, pra quem não lê DC e pra quem tá boiando no assunto... Man of Steel ou Super-Homem? Explica. Ah, vai, é mesmo? Obrigado. Explica qual que era a origem. Melhor Super-Homem é o Aço, cara. Do Chacadão. Caralho, porra! Explica qual é a origem dele antes e explica a origem dele nova. Não, a origem em si, Vini, ela permanece a mesma. Assim, ele vem, o planeta, não sei o que, o planeta explode. Mas o John Byrne, ele mudou os elementos, ele mudou o Krypton, né? Uhum. Porque Krypton, antes na Era de Prata, assim, era tipo aqueles planeta alienígena dos anos 60, tá ligado? É. Os roupinha, Star Trek, né? Star Trek cagado. É, assim, isso, né? Isso, o planeta do Star Trek, né? Uhum. Era bem simples, né? Tem gente que deu agora. Aqueles planetas com a cidade feita com os utensílios de cozinha, assim. Isso, não isso. Fica puto com generalização de etnia, esses bagulhos. Por que não fica puto com a porra do planeta também generalizado? Vai tomar no cu mesmo. Aí o Bernie cria uma sociedade, cara, muito alienígena, assim. Tipo, eles vestem umas togas de corpo inteiro, porque eles não têm contato físico um com o outro. Eles acham anti-higiênico o contato físico. Eles moram isolados, inclusive. Quando o Jor-El vai mandar o Kal-El pra Terra, que a mãe dele fica chocada. Meu Deus, eles... Ela vê um cara sem camisa. E tal. É. Ele tá se expondo ao vento. Isso é um planeta bárbaro. Vocês estão mandando seu filho pro que inferno. Mas faz sentido em certo ponto isso, hein, cara? É, eles são uma cidade totalmente ascética, né, cara? E tipo, eles não têm muita emoção. Esse negócio deles gostarem um do outro é até meio novo ali naquele... Meio ali. Aí o John Byrne fez uma sociedade bem alienígena. Da hora, cara. Que não. O Zack Snyder até que tentou levar pro Superman novo, né? É, tentou dar uma levada pra esse lado, assim. É o Snyder, né, velho? Não dá pra exigir muita coisa dele, né? Deu muito certo. E assim, o super-homem do Byrne, ele era muito mais fraco do que o da Era de Prata, né, claro. Uhum. Que era aquele que assopra e, tipo, espirra um planeta pra não... É tentando deixar ele mais condizente também. Esse aí era que nem o Super lá do The Boy lá, que comeu a mina, engolou e estourou a cabeça da mulher. Ah, sim. Do Pro. Aí ele fez um negócio mais um pouco mais pé no chão, tá, não sei o quê. Ele trabalhou a origem dele, tá, não sei o quê. Ele deu uma marvelizada assim no Super-Homem, né? Por isso que ficou bom até. Eu vou aí? Não, mas é, cara, porque deu mais desafio pro Superman. Deu aí. Cara, invencível. Qual que é a graça? E assim, né? Até a figura mesmo do Super-Homem. Porque antes realmente a imagem dele era aquele meio do Kurt Swan, né, cara? Uhum. Aí o Bernie fez ele com um peitoral grandão, assim, bicho, mais troncudão. Símbolo no peito inteiro, né? A capa mudou tudo, cara. O design dele mudou consideravelmente na época. E assim, estabeleceu-se que Clark Kent é o cara, né? O Super-Homem é a identidade dele. Eu já curto mais o Super-Homem sem identidade secreta, cara. Eu também... Foda, velho. O Super-Homem é o herói que estabeleceu esse negócio de identidade secreta. Por mais que a dele próprio seja idiota. É. Exatamente por isso. Mas eu acho que ia ficar muito legal ele só como Super-Homem, tá ligado? Tipo, quem é você? Eu sou o Super-Homem, acabou. É, então, mas isso que é interessante. Ele estabeleceu nessa fase que ele é Clark Kent. O Super-Homem é a máscara que ele cria. Aí o Bernie tentou dar uma explicação, tipo, da roupa dele, por que não rasga à toa, sei lá, que a mãe dele costurou, não era tecido alienígena, era a roupa que a mãe dele fez. Só que ele tem uma aura, é dor da pele dele. Ah, que, tipo... é a origem que ele tem uma aura, assim, né? É. Que é o do boa e tal. Exato. Que ele voa com força de vontade e tudo mais. Esse negócio dele ficar carregado com energia solar também vem um pouco dessa fase. Ele não virou Superboy, por exemplo. É bom quando esse tipo de coisa acontece, quando não é totalmente gratuita a reformulação, tá ligado? Tipo, que adiciona esse tipo de coisa que deixa o personagem melhor. Essa pseudociência de quadrinho, né, cara? Pode ser porque é quadrinho, então é legal. O Bernie fez isso com o Homem-Aranha também, não deu muito certo. É, porque o problema é que no caso do Homem-Aranha ele tava tentando refazer uma história que não tinha sido refeita ainda, né, cara? Aham. Uhum. Ele tentou fazer o Ultimate antes do Ultimate fazer. É isso, é verdade. A sorte que o Ultimate saiu na época certa, é porque dava pra ter feito isso, tá ligado? Tipo, fazia sentido anos 2000 e esse tipo de coisa. Antes disso não ia fazer muito sentido, talvez. É, no caso do Super-Homem aqui, do que a gente vai falar depois do Batman, tipo, era obrigatório, né? Porque teve a crise, né? E teve um reboot completo da DC, né? É, também tem isso, né? Pode crer. Vamos aproveitar e falar um pouco da crise, cara, porque a crise terminou nesse ano também, né? Vai que é tua vez. É, a única pessoa que pode passar perto de ter entendido isso é você, cara. Cara, eu sempre quis ler essa porra aí, cara. Cara, é legal, cara, é legal pra ler, assim, a série principal. É a diferença das mega saga antigas, cara. Basta você ler a série principal, que dá pra entender, né? Sim. Tranquilo, e durou um ano, tanto sei o que. Essa realmente... É, foi a editora inteira fazendo assim. O único que ficaram salvo foi o Lanterna Verde e os Novos Titãs. Mas por quê? Porque estavam fazendo muito sucesso na época, cara. A mesma coisa que eu sei com o Batman e com o Lanterna Verde agora. Estavam fazendo muito sucesso. É, a mesma coisa que fizeram no reboot agora, é verdade. Exato. Então mantiveram a cronologia. É, de certa forma, assim, o Aquaman também continua em cronologia. Agora, né? Tá, mas cita então, o que mudou de tão importante no universo aí? É, os caras refizeram aquela bagunça, porque antes tinha 1 milhão de terras, né, cara? E todas elas eram importantes e relevantes de uma certa forma. Então você tinha a Terra 1, que era a Terra dos heróis normal. Você tinha a Terra 2, que era a Terra dos clássicos. Super-Homem da Segunda Guerra, a Sociedade da Justiça, o Jovem Ciclone e tudo mais. Aí você tinha a Terra 3, que era aquela da Liga da Justiça Malvada. Você tinha a Terra F, que era da família do Shazam. Nossa, era uma putaria. Então. Era uma putaria, cara, de terras. E, meu, era confuso, cara. Ficava confuso em certo momento. Ah, essa história se passa na Terra 2. Eles ficaram se encontrando, se porrando? É isso? O que eu não entendi direito? Não, entendi. Tá vendo esse monstrão aqui no meio, cara? Sim, essa imagem. Sim, aqui. O bagulho roxo ali, sei lá. Então, esse é um cara que controla o universo de antimatéria e ele começou a destruir todo o multiverso, assim, pra prover a energia dele. Pode crer. Aí, meu, e essa tem uma contagem de mortos enorme, essa porra, essa história. Ah, os caras aproveitam pra limar tudo que pode. Ah, o que. Não, mataram, assim, a maior buchaiada, né, cara? Mas, tipo, mataram os caras importantes. Mataram o Super Moça, mataram o Flash, o Barry Allen. Uma capa clássica dele com ela no colo, né? Esse grandão não é o ótimo, né? É, o Anti-Monitor. Isso é uma sacanagem porque, assim, o Marvel Wolfman, ele queria uma história com todos os heróis da DC desde que ele era moleque. Aí ele virou escritor da DC, aí os caras falaram, a gente precisa de uma história pra ela botar na ordem. Ah, ótimo, eu tenho uma história muito boa que eu criei quando eu tinha 10 anos. Putz. E os caras, okay. Aí, cara, como assim, porra? Não, deixa eu explicar como é que vai ser. Bota no colinho aqui, você tá no colinho do pai. Joga a bola pra mim que eu mato no peito e vambora. Aí chamaram o Jorge Pérez, né? O único cara do planeta capaz de desenhar essas cenas com 1 milhão de heróis, Deus. Né? Desenha pra pessoa. Caralho, meu. Puta merda. Sim, cara, infinito. Nessa capa, se vê a necessidade deles fazerem um reboot, porque nessa capa tem 3 Superman, cara. Tem um Super Gentilzão ali. Aqui, é o primeiro. Um perto da mão e um lá no comecinho, em cima do logo DC50. É, então, o DC50, se não estou enganado, é o Super-Homem da Terra Normal. Caralho. Esse velhinho aqui é o primeiro Super-Homem. Uhum. Ah, não. E aqui embaixo... É, não, esse é o Superman Prime. É o da Sociedade, esse que tá dando o soco, né? E o Superman normal é esse aqui no cantinho. Caralho. É no Crise das Infinitas Terras que tem aquela capa clássica que é o Super de Pietà lá do Superman com... Isso. É com a Supergirl? Ah, tá. Exato. Eu não lembrava. Exato. Quando ele mata a Supergirl, né? Ele matou a galera. Crise, não teve? Teve outras crises também, né? Teve, porque assim, os caras falam que ficou uns buracos na cronologia, né? E ficou mesmo, tipo, o Gavião Negro foi um problema enorme, cara, porque rebutaram ele, e aí tinha o Gavião Negro da Sociedade da Justiça, como é que se encaixava nisso? Porque se convencionou que, na verdade, todas as terras se budiam em uma só, e a história delas passou a ser a mesma. Então as pessoas, tipo, lembravam dos heróis da cidade antiga e tudo mais, eles achavam que todos sempre viveram no mesmo lugar, ninguém lembrava que existia várias, né? Aí o Gavião Negro virou um problema, os Novos Titãs também viram um problema. A Dona Trito teve 50 origens, cara, por causa disso. Cara, a melhor origem é origem original. Origem original. O cara simplesmente olhou pra capa e falou assim, legal essa personagem, botada na história. E não era a personagem, era o diagrama da Mulher Maravilha crescendo, cara. Ó, você viu que tem duas Mulher Maravilha também, cara. Tem duas Mulher Maravilha na mão e outra aqui no cantinho. Que era a mãe da Mulher Maravilha e... É, então, aí o... Eu acho que foi o Geoff Johns ou o Grant Morrison. O Grant Morrison que fez esse. Que deu esse chabu aí. Ah, não, essa aí na verdade era a mãe da Mulher Maravilha. Mas daí, cara, eu te pergunto: conseguiram organizar essa porra? Conseguiram, cara. Assim, acho que 95% ficou organizado. Realmente teve um problema. Organizar tudo, veio uma crise nova, rebotou tudo. É, então, esse foi o problema. Trouxe novos problemas? Tipo, uns carinha tipo o Gavião Negro, a Poderosa também virou um problema gigantesco. O Gavião Negro, Poderosa, o Homem-Animal também. Um ou outro eram foda. Mas é porque não tiveram o reboot que nem fizeram com o John Byrne e o Frank Miller, entendeu? Eles deixaram meio de lado. Que não era importante bastante pra ter um reboot desse tipo, né? Aí só assim, eu vou até falar. Como é que é aquela porra da Marvel lá? Guerra Secreta saiu antes. Guerra Secreta saiu antes. Saiu antes. É de 80. Não, é do mesmo. É de 85 também, Guerra Secreta? É de alguns meses antes, cara. Só que Guerra Secreta. A diferença é que, assim, o Crise foi feita pra botar ordem na casa, né? A Guerra Secreta foi feita pra vender boneco. Guerras Secretas, eu não li até hoje. Pelo que eu sei de Guerras Secretas, né, juntaram um tanto de herói num lugar só, aí pegaram um Negro de Permanente pra bater nessa galera. Só isso. É mais ou menos isso. É, o problema é esse, cara. A história do Guerras Secretas não é muito boa. Esse Chris é legal, Chris é muito bom. E o que mais que a gente que dá pra falar, cara? Chega de crise, né? Porque... crise... Pô, tem Maus, cara. Tem Maus, a gente podia falar dele, né? Não. Mas antes de falar de Maus, que Maus eu li também, eu queria só perguntar, a queda de Murdoch é de 85 ou de 86? Começa ali. Começa nessa época, né? Começa nessa época, isso. Tá falando aqui da queda de Murdoch, então... Isso, o Frank Miller assumindo, assim, o Demolidor, né? Ele começou a levar pra queda, né? Tipo assim, a revista tá fadada a acabar, então eu vou fazer o que eu quero na revista e foda-se, eu tenho um aval da editora. E o cara fez só a história mais foda do Demolidor. Que por sinal, ainda até hoje é assim, a fonte que os caras bebem até hoje. Todo ano tem uma queda do... Menos o Mark Waid, cara. Menos o Mark Waid, cara. Parabéns pra ele, na verdade. É, o Mark Waid tá conseguindo segurar a bola sem precisar ferrar com a vida. Ferrar totalmente, né, com a vida do... Ferrado ele sempre é. Ele tá tentando, na verdade, limpar as cagadas, né, velho? Ele não tá afundando mais o Demolidor. Ah, o Miller tava... Meu, o Miller tava inspiradão nesse ano, né, cara? Porra, ele fez isso aí, ele fez o Batman 1, né, cara? Ah, o Miller fez, né? Fez um monte de coisa. Eu gosto muito dessa história do Demolidor, velho. Eu acho que é a história mais clássica dele, né? Sim. Eu acho que é a mais clássica dele. Tanto que estão dizendo que ela vai ter a série de a série da Netflix. Pra basear, né? Ela não vai ser inteiramente baseada no lance da queda de Murdoch. Até porque vai ter o... Vai ter o Stick, vai ter um lance da como é que é o nome da piranha? Não, como é que é o nome da namoradinha dele lá, Ellen Page. Porra, Ellen Page é a atriz. Que bosta. Vai ter uma cena onde aparece a Karen Page sendo julgada porque ela matou um cara, ela atirou no maluco, uma porra assim, e daí que vai defender eles vão ser o Flog Nelson lá, e o Flog Nelson e o... O Flogão Nelson. Caralho, Flogão. Existe ainda, cara. Eu acho que não, velho. Flogão Nelson. Um bagulho assim. Eu só não entendi como é que eles vão usar a queda de borda nessa porra aí, cara. Ah, vai levar um tempo, eu acho. Assim, para de falar só pra mostrar que... Deve começar com ele todo fudido ou alguma coisa do tipo e mostrar ele superando. Deve ser só esse tipo de coisa. Porque não dá pra... Ou vai começar com a queda de Murdoch ou vai começar a próxima temporada com isso. Ah, exatamente. Aqui. É, das duas uma, mas não deve passar muito disso, tá ligado? Não. Pois é. Não tem como, na realidade, numa série. Não tem como. É, eles não podem ignorar isso, né, cara, no Demolidor, né, cara? Não tem como ignorar essa fase. Pois é. Mas e nessa época aí também tem O Dark Returns é do Miller também, né? Não, o Returns? É o ano 1. Não, o Returns também. Dark Knight Returns é dessa época. Mas é do Murdoch. Frank Miller, não é? Mas Dark Knight Returns é o segundo, não é? Ou não? Não, é que aqui ficou sendo chamado, de Cavaleiro das Trevas. Né? Ah, o nome original é Dark Knight Returns. Achei que fosse o segundo. Ah, tá, entendeu. O segundo é Dark Knight Returns. The Return of the Dark Knight Returns. Tá, o segundo é The Dark Knight Retardas. Esse é o primeiro mesmo, Cavaleiro das Trevas. Que eu não li. Cara, e assim... Eu achei chato, cara, eu confesso. Não, tá louco. Puta, eu achei um saco, velho, eu não consegui ler, mano. Você leu até que página? Eu li um pouco. Chegou a ver até a hora que o Batman aparece mesmo? Ah, claro, né, ele foi tretar e tava gordão e tava usando aquele que era um... Acho que tinha uns andares de madeira que era meio quebrado, sei lá. Eu li um pouco da primeira. Se fala, acho que ele é até a segunda, assim. E depois fui passando os desenhos, olhando por cima. Eu não consegui não ler, cara. Eu achei muito chato. Cara, sinceramente, em termos de desenho, não é nem de longe a minha fase favorita do Miller. Ah, os desenhos estão muito feios, velho. Mas do Miller, sim, City eu gosto, cara. Não, pra mim é Ronin, cara. Pra mim, o Miller tá perfeito com Ronin. Também, pode ser. Mas a história eu acho muito boa, cara. A história eu acho muito massa. É, foi a primeira vez que o Batman virou o Senhor Fodão, né, cara? Ele não era antes de ser fodão? Foi o que foi essa putaria, né, cara? Ele tava meio... Não, eu digo assim, ele tava meio danificado por causa daquela série lá do Adam West, né, cara? Uhum. Ah, tá. Ninguém levava ele muito a sério, tá ligado? Ele passou de bate-spray de repelente pra matar o Coringa, entendeu? É o Lico. O Lico faz cair pinto. Bate repelente de tubarão. Eu falei bate-spray de repelente. E aí que surge, inclusive, o Coringa... O Coringa que mata pra caralho, cara, nessa parte. Ele mata tipo umas 300 crianças de uma tacada só. Porra, que pô, da hora. E ali, pô, essa do Coringa que tu vê que ele é uma putinha mesmo do Batman, né, cara? Porque. Ele tava vegetando, né, cara? Ele tava vegetando no hospício, né, cara? Vegetando lá. Aí quando vê o. Quando eu vi a notícia lá que o Batman retornou, ele só abre o sorrisinho assim e faz quiche. Bicha, ideia mesmo. Ele vira e fala: ah, eu vou matar. mas ele fala alguma coisa tipo: meu querido, alguma coisa assim. Ele fala isso mesmo: Batman, querido. Ah, olha. Aí tu vê. Ele parece que ele é meio apaixonado realmente por Batman, cara. Mas a morte do Coringa é tenebrosa, cara. Ele mata o Coringa? Não, o Coringa sai matando uma galera. Aí o Batman leva vários tiros, facada. Ele cata o Coringa assim pro pescoço e quebra o pescoço do Coringa. Aí o Coringa cai e ele, não, você não teve coragem, né? Eu tô paralítico agora. É aquela cena clássica. Ah, isso, não sabia que era. Eu não sabia que era desse quadrinho aí. Pode ele caído assim e o Batman meio derrubado assim perto dele. O Coringa se pulando em bola e tal, antes disso, cara. Aí o Batman falando, tipo assim, não, agora tem que ser definitivo, porque o tempo que eu deixei esse cara viver, ele matou uma porrada de gente. Eu não de vou cara, fazer ele já lança um batarangue no olho do Coringa. Não vem isso, cara. Eu acho que o Coringa de cara, tipo assim, ele não fala nada. Aí o Coringa fala, não, fica fora de si. Você tá louco? Cara, Coringa chama o Batman de louco, cara, isso é muito bom. Mas é nessa cena que tu vê que, tipo, realmente ele podia ter matado o cara 300 mil vezes. Muitas vezes, cara. Só que é uma linha que nunca cruzou, né, cara? E não cruzou nessa hora. Aí ele tá assim, o Coringa paraplégico, assim, do Ivan chama, tô paraplégico. Aí eu vi a sirene, né? A polícia vindo, que não é mais o Gordon o coisa, é uma outra guria que assumiu o lugar dele. Sim, que quer prender o Batman. É, e a campanha dela é acabar com o Batman. Exato. Aí ele fala, eu vou. Só que é o seguinte, Batman, eles não vão acreditar em você. Aí o Coringa começa a se contorcer, cara, e quebra a espinha dele. A própria espinha, dando risada. O Coringa é insano, né, cara? Eles nunca vão acreditar em você, nunca vão acreditar que você não teve coragem. Aí ele se mata, né? E o Batman, puta, tem que sair daqui. Ah, essa cena que o Edson mandou, que é a cena classiqueira lá, né? Isso aí. E é nessa história que tem a famosa primeira briga dele com o Super-Homem, né? Ah, é nessa ou é no 2? É no último número, na verdade, né? Ah, tá. É no 4 do Superman. Sim. Eu achava que era no 2, né? E com preparo ele vence o Superman. Terrível. Com preparo, ele drena a energia inteira de Gotham pra conseguir dar um soquinho, no Superman. Um soco que, tipo, nem afeta. E o Superman já tinha levado um míssil nuclear na cabeça. Cara, aquela volta do Superman foi uma das melhores fases, uma das melhores cenas ótimo. Do quadro. Porque ele cai no chão e ele absorve a. Já deu uma floresta, cara. É, porque lança um daquele míssil que. Ele não é pra destruir. Ele lança um pulso eletromagnético e destrói tudo que é elétrico. E interrompe o sol. O Super-Homem é sem sol. Exato. E toda a energia dele é drenada também. E é isso, cara. Ele cai no campo e absorve a radiação das plantas. Né? O Miller não tá tão ruim, não, cara. Ele fica secão. Não, cara. Então, tirando essa perna de macaco que o Batman tá legal o desenho, velho. Cara, tem uns desenhos dele muito bons, mas no geral... É preguiçoso pra caralho, as né? As partes do Batman andando no cavalo, velho, quando tem o blackout em Gotham, é incrível. É, sim, aquela parte é ótima, cara. Ele sem carro, sem nada, ele convocando os caras da Evgang lá pra botar ordem na cidade. Tá bonito mesmo, tá bonito mesmo. Essa é a história, é a versão definitiva, né? É uma história definitiva do Batman, né? Tipo, a mais clássica, se pá? Tipo, sim, né? Acho que é F e ano 1, acho que são as mais... Eu não conheço. As mais clássicas, assim. Uma das... Eu acho essa melhor até que o ano 1, cara, porque... Reboot da origem tem direto. Agora essa história passa assim... O Batman tá no pó da rabiola. É o futuro que um dia vai chegar, então ele ainda tá imutável. É. Agora não, o Origem tem 300 mil, cara. Ah não, mas tipo, digo, a história definitiva é essa, né? Ah, é essa, velho. Ah, é, putz, essa imagem dele com o cavalo, né, cara? Que não tem mais energia elétrica no país inteiro, né? Então ele é, vamos pegar um cavalo. Ele chama a menininha lá que virou a Robin, né? Ah, é, a Ruivinha lá, né? A única Robin que presta, na minha opinião. eu não gosto dela por motivos óbvios. Na verdade, pra mim, o melhor Robin. O motivo óbvio é que o Vini queria ser a Robin no lugar dela. Muito desapontado, né? Porque, na verdade, eu fiquei muito desapontado porque eu descobri que o Robin que eu mais gosto, ele é ruivo. Isso é ruivo, deu... Jason Todd. Jason Todd, eu. E aí, ah, cara, fiquei muito tristinho, cara. Deu, tá ligado que nem o Godoka tava falando, né? Antes da gente gravar, que dava a música no fundo assim, tristinho. É, tá pensando assim, quando eu descobri que o Jason Todd pintava o cabelo, cara. Ah, eu mandei pra vocês a imagem da Bruno. Ah, tem a Bruno, cara. A Bruno, cara, a namorada nazista do Coringa. Que porra é essa que ela tem um biquelo do peito nazista, velho? É, cara, é a roupa dela, velho. Ela é skinhead nazi. E que fique longe de mim, assim como todas as outras skinhead nazis. Eu não quero nenhum skinhead nazi perto de mim. Ela apareceu um homem no quadril original com... É que essa veiaca, né? A velha. É. Porra, mano, o cara tá aparecendo um homem essa merda, velho. Caralho. Tô aqui, Miller. Mano, o Batman vestido de mendigo lutando contra ela parece um leproso. Parece um leproso, não. Parece muito tempo. Ai, caralho. Parece mesmo, cara. Pior que parece. Amor. Tá bom, vamos pro próximo. Chega de Batman, né, cara? O que mais que a gente tem pra falar? Fala de mouse, então, pelo menos agora, véi. Porra, velho. A hora é de vocês, porque eu não vi até hoje. Não acredito. Cara, eu li. Finalmente eu li um pedaço só. Me arrependo de não ter lido antes. É, mouse é incrível, mano. Mouse é Pix de chorante, velho. Oi, fiquei muito afim de ler o resto, li só um pedaço. Não, eu falei que isso vai acontecer comigo. Eu sei que quando eu ler, eu vou arrepender de não ter lido antes. Ah, eu também fiz a mesma coisa, cara. Acho que eu li só e outra mais coisa. E outra coisa, vão vocês tudo se foder. Vocês não leram com concreto também? Vão a merda. Que porra é concreto comparado a mouse, cara? Tá louco? Concreto do caralho. Concreto do caralho. Bom. Tô usando, leproso aí, ó. Nossa! No que? Caralho, ela tem suástica na bunda também. Puta que pariu. Cara. É, ela tem tatuagem na bunda. Batman é esse, velho. Parece que ele tá usando uma máscara de barro, cara. Mas ele tá usando uma máscara. Ele tá usando máscara, né? Cara, ele tá usando uma máscara por cima da máscara de Batman. Mano, que tá. Não, ele tá sem a máscara. Ele tá sem a máscara. Ah, não, tô ligado. Que essa laranja dele em cima é a cabeça afundada dele. É um saco que ele tá usando na cabeça. Mano, tudo errado. Isso aqui é importante, cara. Uma imagem que eu achei, cadê? Isso aqui é importante. É, quando eles mostram por que ele tem essa porra de símbolo, né? Ah, sim. É forçado ali. Ele tem uma. É, reforçado ali. Os caras têm a tendência a mirar ali. Boa, boa. Olha só. Pode crer. É embolado. Que desenho do Miller? Uhum. É do Miller. Isso é a primeira vez que ele volta. Ele tá até com o uniforme azul, com o elipse amarelo. Nossa, tá bom o desenho, né, cara? Com um morcego todo preto, né? Aí, cara, não, tem que ter a elipse amarela, porque a gente vende bonequinho com a elipse amarela. Aí não, tá beleza. Depois ele dá um jeito de mudar, né? Exatamente, desse jeito. Aí na outra história já tá com o uniforme com o morcego preto. Não é bom, dá pra vender duas vezes mais bonecos. Tipo assim, dá pra ver a crítica, claro. Não, bota elipse amarela. Aí na primeira oportunidade ele explodiu a elipse amarela. Só que voltando. Voltando ao mouse. O mouse? Eu peguei pra. Eu fui, sim, eu fui maroto e li na praia, tá ligado? Que daí era mais tranquilo. Tu lia um pouco, daí tipo, tu ia, pegava um vento, ia pro mar, tá ligado? É um clima bom, tá ligado? É tenso pro cara pra ler assim inteiro, velho. Ah, eu li, sei lá, em 2 dias, eu acho. Eu ia lendo no trem e, nossa, velho, no trem é difícil pra segurar, tá ligado? É foda, não é. Tem que estar em público, cara. As piores partes, tipo, ele falando da mãe dele, daquele quadrinho lá que ele fez lá e tal. O mouse, pra quem não manja, cara, ele é o. Como é que é o nome do autor lá? Art Spiegelman. Art Spiegelman. É o Spiegelman. E é ele. Ele conversando com o pai dele, pegando as histórias daquela época, né? Mas, tipo, na no gibi isso aparece também. Aparece ele como um rato falando com o pai dele e recontando as histórias, né? E aí todos... É, os alemães são os gatos. Os poloneses são porcos. Os poloneses são porcos, né? Os americanos são os cachorros, eu acho. É. Os cachorros. Os cachorros. Os judeus, judeus, ratos. Os sapos são franceses. Ursos são os russos. Renas são os suíços. E peixes são os britânicos. Ah, tá. Tinha esquecido isso daí. Eu não lembrava também. Eu tô vendo aqui no Wikipedia. Acabei de abrir. Mas é muito massa esse esquema deles usarem os animais pra falar as características do povo da época, né? Tipo, é, dá uma estereotipada assim neles, né? Gato, alemão gato e judeu rato já é a maior ironia do mundo, né? Sim. E os americanos são os cachorros, né? É. Ah, sim, sim. Mas... isso, se você levar em consideração a Revolução dos Bichos, cara, os americanos com cachorros faz muito sentido, velho. Sim. Dá uma releitura foda, inclusive, se você levar. Foi muito incrível ele ter feito nesse. E é bom, porque, tipo, dá uma abertura assim, tipo, a sua interpretação, assim, não é aquele esquema totalmente fechado que a gente tá acostumado. E também ajuda um pouco, cara, a amenizar o clima da história. É. Porque, assim, cara, se fosse fotorrealista essa história, nossa, cara, ia ser pesadaço. Nossa. Ela já é pesada pra caralho, cara. Ia ser ilegível, cara. Ia ser muito pesado. Eu preciso ver essa bosta, então. Porque tu pega, cara, tu pega, tipo... Tu tá lá lendo lá, daí o amigo, tá, o ratinho lá, ele foi lá e daí ele saiu e não voltou mais. Porra, cara, o cara foi... Daí tu para pra pensar, cara, o cara foi morto, de verdade, tá ligado? Pois é. Porra, mano. Depois você vê, tipo, é bizarro, porque, sei lá, umas páginas mais pra frente, você vê que ele tá correndo na rua, fugindo de um gato, sei lá, e você vê o corpo do amigo no chão, assim, desenhado, assim, caralho, maluco. É tenso, muito tenso, velho, mas é muito foda, boa. Véio. Ah, foi ganhou aquele prêmio Pulitzer lá, né? Pulitzer. Pegou uma porrada de prêmio em todo lugar, cara. Ah, mas é que aquele prêmio é um prêmio. Não, Pulitzer de jornalismo, cara. É, então, tipo, um quadrinho ganhou isso, tá ligado? É, exato. Não acontece quase nunca, cara. Nossa, começou a acontecer em 86, né? Foi a primeira vez, né? A única, talvez. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, na realidade, mas eu acho que foi. A gente leva isso em consideração pra tudo. Não, é porque eu lembro que depois que eu li Mouse, eu fiquei muito na vibe. E eu acho que foi a única que ganhou isso, o único quadrinho que ganhou, mas agora eu não lembro. Porra, eu não vou pesquisar. E eu lembro que eu comprei Mouse pra. Tipo assim, eu pensei, eu tava participando do Amigo Secreto, que é um bagulho que eu odeio participar. Aí era tipo, sei lá, era um amigo secreto de, sei lá, X reais. Eu pensei assim, pô, bagulho desse, pô, vou comprar um negócio top, né? E eu tinha pegado um maluco que era muito nerdão, cara. E aí eu pensei assim, pô, vou comprar uma coisa pro cara que eu gostaria de ganhar. Depois comprei mouse. Só que eu comprei, parei, tipo, na época eu namorava, tava na casa da ex-namorada, parei e comecei a ler, cara. E aí eu assim, deu, pô, que bagulho é fudeu, vou comprar um pra mim também. Eu acho que eu devo ter lido, cara, umas 20 páginas, eu peguei, entreguei o presente pro cara e falei assim, pô, dei uma lida muito massa e tal. Nunca mais eu li, cara. Faz uns 5 anos já, né? Pô, velho, vale a pena continuar lendo. Tem que pegar pra ler de novo. É um registro histórico, cara. Pô, é fudido o bagulho, mano. É, cara, ele contando como é que era os bagulho do sapato em Auschwitz lá e tal. Porra, ah, assim, mano, porra, velho. É sinistro, cara, sinistro. Eu tô vendo aqui, de quadrinhos mesmo, mal foi o único que ganhou o Pulitzer. Foi isso mesmo, né? Eu lembro que eu tinha pesquisado, porque eu fiquei muito na vibe quando eu li, cara, muito na vibe. Né? Assim, Watchmen e Dark Knight ganharam o prêmio Eisner, né? E tal. O Hugo Howard, né, cara? É, porque você pensa assim, cara, o Pulitzer é de jornalismo, né? Então, né, como isso é uma história real, então, não tinha realmente como outro quadrinho desses aí ganhar, né? Sei lá, Cavaleiro das Trevas ganhasse o prêmio de jornalismo, cara, eu ia ser um cara mais feliz do mundo, tá ligado? Porque o mundo onde Batman existe de verdade. Putz, cara, isso é que é triste. Você ouve hoje, você lê hoje, você fala, caralho, é hoje em dia. A mídia, os repórter burro manipulando a galera. É, cara, que é um lance que ele na época deu uma polêmica, porque tipo, até rolou aquele lance lá por causa do Robocop e tal, que tipo, eles usaram muito, muito. E o McFarlane copiando demais essa parte. Pois é, cara, tinha muito no Robocop, cara. Aquela mídia é puro, do Robocop é puro Cavaleiro das Trevas, cara. E muito do Cavaleiro das Trevas 2 tem aquilo ali também. Acho que é a única parte que presta do Cavaleiro das Trevas 2. Escrito pelo Miller. Eu nunca li o 2, cara. É, Não, ainda não foi imagem, caralho. O Robocop não teve ele como... Porra, teve, não, como primeiro roteirista. Foi o primeiro roteirista, né? E depois todos os outros ele foi só, tipo... Ah, ele foi... só foi consultor lá. Certo que aquele robô samurai maluco lá veio dele. Né? Ah, tá certo. Ronin 3000 o nome dele. Original. Ele cortava 5 mil pastel de flango com um golpe de espada. Tá, vamos continuar aí pra gente conseguir terminar, né, hoje. Mas Maus é foda então... do caralho e todo mundo deveria ler e chorar um pouco lendo essa. Não é vergonha chorar além do mal. Uma cachoeira, cara. Vai ter uma cachoeira em seus olhos. Ah, estou importando neste momento. Vou esperar essa animação. Uma animação pra criança, você imagina? É, né? Maus e seus amiguinhos. Dublado pelos atores da Globo. Malvino Salvador como os ratos. Não, Stuart Little como o rapaz. Mal, rato, Peppa Pig. Pinho como polonês, Gato de Botas, o Shrek como os alemães. Não, como o Hitler, cara. O Hitler com sotaque mexicano, cara, que foda. E cachorro, aquela porra dos cachorros que joga basquete, sei lá, como aquela merda. Os Bud lá, os Bud. Um cachorro, cara, que bagunça. Air Bud. Isso aqui eu queria muito mencionar, cara, o novo universo Marvel. Puta, cara, eu não faço ideia. Fica à vontade, Esse aqui é um dos filhos do Shooter, né, cara? Ele fez uma campanha da porra pra fazer um novo universo Marvel, não sei o que, sei lá. A ideia era legal, tipo, criar uns personagens novos. Era pra. Cara, é o que o Ultimate fez depois, tá ligado? Botar os heróis, tipo, no mundo real. Tanto esse cara da capa aí, ele não tem uniforme, você vê que é tipo uma roupa de motoqueiro. Uhum. É, aquelas roupas de motoqueiro dos anos 80 e 90, né? Exato. Ela faz um garçom, né, cara? Um garçom. Tinha uns mullet foda e tudo mais. Parece o Vest, versão ocidental. O Vest, cara, é foda. E esse Star Brand tá aparecendo de novo agora, né, na Marvel, né? Esse ressuscitado esse cara. É, sim. O evento branco, tudo que criou esse novo universo, eles estão. Cara, eu tô achando que essa saga nova da Marvel é tipo um reboot do novo universo, tá ligado? Não pode ser errado. Cara, eu tô achando do caralho essas histórias recontadas, velho. Aquele cara que sonha, tá ligado? O Máscara não sei das quantas. É o Máscara da Morte que sonha em ser um personagem relevante ao Uara. Isso foi uma risada. É outro cara também desse novo universo. E a ideia foi bem legal, cara, a princípio, né? Só que, tipo, não fez grana, cara. Acho que durou uns 2 anos, talvez. Durou bastante, né? Fogo, ele não fez grana. Hoje em dia, os caras... É, durou mais eu tô vendo aqui, durou bastante, mas porque o Jim Shooter, ele era editor-chefe da Marvel, né, cara? Eles foram dar uma forçadinha, né? É, então, aí ele dá uma... dá uma figurada... Aquela mão amiga, né? Aquela mão de Deus. Exatamente. Só que... Eu tô vendo aqui, cara, os títulos, mano. Eu não conheço nenhum desses. É um bagulho totalmente desconhecido pra mim, pelo menos. Não, mas é que foi. É. Mas essa foi. Eles criaram tudo. Outros personagens, né? Às vezes. É, tudo personagem novo, realmente, cara. Assim, os legais, esse aqui, ó. Do Star Brand, né? Esse primeiro aí. Uhum. Esse Psy Force é legal. Tipo uma espécie de Power Ranger, de certa forma, assim. Então, e o que eu vi de. Dessas coisas em sebo pra vender, velho, Força Psi, mas eu nem sabia que era esse novo universo, senão. É, o Força Psi é legal, cara. É um molequinho que se junta pra formar tipo um Megazord. É um Megazord. É um cara que parece uma mistura do Gavião Negro com a aparência meio de índio, cara. Só que ele é todo com poder psíquico, tipo nível do Akira. Só que ele é um cuzão, cara. Os moleques não querem. Opa, aí eu manjo, hein? Ser um cuzão. É. De ter um cuzão, você manja, né? Tá ligado? Sim, da tua mãe, aquela piranha, aquela boca. Deu até a bloqueada na hora. É, achei que tinha caído do Sky, achei que eu tinha derrubado. Só que o cara não quer que os moleques se separem, né? Os moleques não, eles se odeiam, na verdade. O bicho fica manipulando eles pra eles não se separarem, porque ele quer existir, né? O negócio era legal. Só que foi perdendo a força bem rápido. Aí, cara, essa parte aqui que eu queria mencionar para a mesa, essas duas imagens aqui, nesse mesmo ano... Teve a série Lendas lá da DC, né? Aí o John Byrne tinha acabado de sair da Marvel. Aí ele criou um personagem enfrentando o Guy Gardner, né? Olha o que o cara fala. Eu tenho o poder pra criar um novo universo. Ele tem tipo o poder do Star Brand, né? E ele é a cara do Jim Shooter, esse sujeito. E ele dá um tiro no próprio pé. É sensacional. O Burn, ele tava puto da vida com o Jim Shooter, né, cara? Putz, até o uniforme, velho, ele só mudou a cor. Ele só mudou a cor, tá ligado? E o cara, ele é a cara do Jim Shooter, cara. Que incrível, velho, que incrível, mano. Cara, lendas é dessa época. Troll, cara. Lendas é dessa época. Lendas, você sabe qual que é a origem da Liga da Justiça Cômica, né, cara? Por causa de lendas. Começou em lendas. Juntou os caras que estavam ali, ó. Você tá aqui, então você vai estar na liga. Mas peraí, esse editor tá... contando, velho. Eu tinha um formatinho contando, o editor da época falando que ele tava com a bomba na mão. Tipo assim, o cara falou assim, ó, olha, você vai fazer o gibi da Liga da Justiça. Ele pediu o Superman, o John Byrne não cedeu. Pediu o Mulher Maravilha, eu acho que é o Pérez na época, não Pérez. Cedeu. Pediu o Lanterna Verde, o Hal Jordan, o cara também tava reformulando. Não, o Hal Jordan tava morto. O Flash tava morto. Aí, o Batman e o Miller que tava usando. E ainda o Batman acabou vindo. É, o Batman, o cara, por dó, ainda acabou cedendo. E ele falou que todo dia ele ficava olhando assim aquelas revistas novas, cara. E o Kit Giffen parava na porta e falava, Liga da Justiça. E saía, sabe? E tava carinha assim. Aí um dia ele ficou puto. Ele falou, essa Liga da Justiça é tua. Aí o cara ficou com aquela. E agora? Que merda que eu vou fazer? Os dois. Na boa, olha o que a gente conseguiu juntar. A gente juntou fogo, gelo, Soviete Supremo, Gaigarder, só dá pra fazer história de comédia com essa porra. O Gladiador Dourado. Mas, cara, foi muito no desespero. Foi no puro desespero, porque não tinha ninguém pra botar na liga, velho. Soviete Supremo, caralho, velho. Melhor liga, cara. Melhor liga de justiça, cara. É melhor. Cara, olha o diálogo desse cara. Ele, do Sunspot, né? O Jim Shooter na DC. Eu tenho o poder e vou mostrar que sei usar. Eu vou refazer esse mundo à minha própria imagem. Caralho, você não sabe as atrocidades que eu cometeram pra ganhar esse poder. E agora que eu tenho, ninguém vai tirar de mim. Eu tenho o poder pra criar um novo universo. E além de novo universo, o que mais tem? Tem o Massacre dos Mutantes, né? Não, é Massacre dos Mutantes, tá certo. Eu confundi. Não, tá a porra da foto enorme aqui. Desculpa, eu confundi com Massacre, sabe? Massacre. Tá. Não. Até porque isso é Vini Pira, né? Cara, eu não... Porra, eu não lembro de ter lido. Não, acho que eu não li Massacre dos Mutantes, cara. Eu acho que foi, assim, das mega sagas muito compridonas da Marvel, foi dos X-Men, né? Foi uma das primeiras. Eu lembro que o Gambit tinha muito destaque, né? Não, ainda não, cara. Quem tava na equipe ainda era só era o Wolverine, o Colossus, o Noturno, a Tempestade Sem Poderes. Não era nessa época que ele começou? Não, era bem depois do Gambit. Então a Kitty Pryde. Qual era o plot disso aí? Qual era o plot? Apareceu uns caçadores de mutantes e começou a matar os Morlocks. Tipo, era isso. Basicamente. Não é aquela galera lá do Clube do Inferno Sinistro. O Arpão. O girador lá, não sei o nome. O que o Sinistro faz, velho? É Senhor Sinistro, cara, então, ou é Sinistro só? Cara, o Sinistro, ele é... Ele é foda. Ele é foda porque ele é Sinistro. Ele é mal daquilo. Mas por que que posta que ele faz, cara? Pega a frase lá do MC Brinquedo, do Godot. Meça seu futuro, parça. É, ele chegou e disse assim, ó, meça seu futuro, parça. Meça seu gênesis, porque ele é um... Meça seu gênesis. Se eu não me engano, o Senhor Sinistro é um cara que, tipo, ele não envelhece, e aí ele decidiu se tornar, tipo, um super cientista, assim. Eu tenho uma parada de viagem no tempo também, porque ele vira a putinha do Apocalipse. Parece no Walter Mercado dos Mutantes. Ele não tem merda nenhuma de poder, então. Ele tem esse poder tipo do T-1000. Ele se alterou todo geneticamente pra ser fodão também. Ele é de... O T-1000 do Exterminador, você tá falando, né? Isso. Ele é de, sei lá, aço? Não chega a ser aço, ele é de alguma coisa líquida. Tipo, metal. É. E depois ele... Nessa fase, ele não existia ainda. Não tinha, aparentemente... É aquelas maluquices do Claremont, né, cara? Ele coloca, assim, um plot, daqui a 10 anos ele explica como é que isso aconteceu. Porque nesse pedaço, eles cagam geral, assim, por que motivo esses caras Era uma terça à tarde, não tem como é que chama, paleta mexicana de morango. Vou matar uns mutantes aí, tá ligado? Por que não, né? Calma, tem paleta mexicana de morango com leite condensado? Então tá vendo aquele cara bizarro ali? Vou matar ele. Tá vendo aquele cara de anjo, que é o melhor personagem da Marvel? É nessa vibe que os caras surram o anjo, né? É nessa coisa. Sim. O Arrasa Quarteirão e aquela frenética, sei lá o nome. A única coisa que eu sei é a surra do anjo, porque ele apareceu na revista do Thor, cara. É, o Thor tava usando lá e o sapo vem falar com ele. O sapo vem dar um toque no Thor, que tá tendo um negócio lá embaixo, Thor. Deixa eu perguntar, o anjo, ele não virava ainda Apocalipse. Ah, não, foi na saga do Apocalipse, né? Foi depois disso. O anjo. Os caras arrancam as asas dele praticamente, né? Porque ele fica quase inutilizado, pelo que eu lembro da história. Tipo, ele é bem feio, né? Muito. Foi depois disso que ele. Mas foi logo nessa história ou foi só depois na saga? Foi um pouco depois. Depois que acaba uma faca. Assim, aí ele fica desesperado e tomba com o Apocalipse. E o Apocalipse é aquela vaga de metal pra ele lá. É que tem a fita da semente. No arcanjo, né? Ele virou o arcanjo. Isso. No arcanjo, o Colossus ele fica preso na forma de ferro, né? Porque um cara que gira assim, joga um shuriken em super velocidade, ele quase mata o Noturno. Aí o Colossus vai lá pegar o cara na porrada, o cara crava ele do shuriken, aí o Colossus vai lá e quebra o pescoço do cara. Caralho. Tipo o Super-Homem, tá ligado? Ele ajoelha depois dá um... O Colosso fica muito putaço da vida, cara. Aí os outros ficam até com medo dele, que, pô, ele tipo, é um cara legal, né, cara? Cara, aí que tá. O Colosso, ele é um gigante gentil. Aí, até o que alguém fez, alguém abriu a lancheira de dinossauro dele e roubou o Mirabel. Aí, tirou a vodka, tirou a vodka. Mirabel sabor vodka. Aí ele mata, cara. Aí fudeu, né, cara? Fudeu. A Kitty Pryde fica presa na forma intangível, né? Pô, mas ele não mata só aquele cara, ele desce a porrada em todos eles, se eu não me engano. É, ele desce porrada em uns dois ou três, mas tipo, aí os caras se mandam, né? Que percebe que a Poli matou o primeiro. Vamos sair daqui que ele vai matar todo mundo. Tá vendo aquele cara gigante de metal? É, tipo, tá vendo aquele cara gigante de metal que acabou de esmagar a cabeça do Jerry? É, pois é, ele tá vindo pra nós aqui. Até aqui. Corre, né? Aí só dá aquele corre, negada! Cada um vai pro lado, assim, e quem correr menos se fudeu, cara. Corre, negada. Correr mais também, no final das contas você vai morrer, cara. Você não tem outra ideia, velho. Aqui o Dente Sabre ainda magrelo, né? Que eles desenhavam antes. Ah, achei que você tinha mandado a imagem. Não mandei. Não, dá. Tem só na capa. Mirabel, sabor vodka, figurinha autocolante do Gorbachev. Gorbachev, sei lá. Gorbachev, também não sei se escreveu. Tanto dos russos, mano, tá louco. E acho que a gente falou de quase tudo, só falta um, né? Falta a última só, menos importante de todas. O menorzinho. Deixa eu só voltar pra aquela página do Wikipedia pra gente ver se esqueceu alguma coisa antes de passar. Tá faltando dois, né? Pra verdade. Qual que é o segundo menos importante, então? Depois que o Frank Miller fez o Cavaleiro das Trevas, ele voltou pra Marvel, fez a queda de Murdock. Okay. Quem quer saber sobre a queda de Murdock vai ouvir o podcast do Demoledor, foda-se. Voltou pra Marvel com o Mazzucchelli e fez o Batman 1. Batman 1 é desse ano também? É desse ano, cara. Eu não sabia. Eu não sabia. É. E aí? Eu sou burro, tá escrito na lista. Como eu não sabia? Era só eu ter lido. Não é. Só pra tirar uma dúvida. Nessa época aí também é do Marvel Man e autor original, não é? Ah, eu vi em algum lugar que tinha o Marvel Man, só que eu caguei solenemente pra isso. Eu acho que não, porque o Marvel Man ele foi feito junto. Não, Miracle Man. Foi massa. É? Porque ele começou a ser feito junto com o V de Vingança e o Watchmen que é desse ano é depois, cara. Eu falo, não engano aqui, eu tô vendo um gibizinho do Miracle Man. Então, ele tá do lado aqui do Watchmen, então não sei se eles estavam querendo ligar os dois e tal. Pois é, aqui eu tive o texto, mas eu não vou ler, então... O que eu tô tentando fazer. Ah, continue aí falando o Doc do ano 1. Cara, Batman 1, uma história muito legal, que eu acho uma bosta. Legal! Cara, mas é uma história de origem muito foda. É que tem aquela estatueta fudidona em preto e branco, né? Sim. Batman comunistinha. Ah, Batman... eu não li. Isso que é legal, né, cara? Batman isso tem uma animação, não tem? Tem. Bastante fiel, até, eu diria. bem boa a animação. Ficou bem legal. Ah, se é boa, eu não vou ver. Como eu vou falar mal se for boa? Tá bom? Tem que ser coerente, né, cara? Ah, foda-se, Batman, né, cara? Ninguém quer saber. É aquela... Já falamos bastante, já elogiamos bastante, né? Porra. Era tudo joia. É, tá? Cara, a gente falou tipo do Cabo da Fé por uma meia hora assim antes de seguir ficar nervoso com o Batman. Ah, e agora nós vamos falar do ótimo, então. É que chegou uma hora, cara, que eu não aguentava mais ouvir falar de Batman. Chega, aqui, cara, o Colosso matando o cara. Cara. Deixa eu ver. Meu sinistraço, velho. Caralho, é pesado mesmo, velho. Só o crack ali, ó. Aí, pô, faça paz com seus deuses, homenzinho. Vou ser o próximo. Aí o cara, fudeu! Corre, negado! Tem vodka aqui, cara, tem vodka! Só pra fazer a intersecção entre. Todo mundo sabe que o último quadrinho é ótimo, né? Espero. Eu tava vendo um link lá de coisas que eu não tinha percebido nos filmes, eu até passei pro Evandro. Tinha um lá mostrando o Night Owl defendendo a família Wayne, cara, na saída dos cinemas, fala um bagulho. Sim. Uhum. Porra, não tinha. Que mostra no filme do Watchmen. Eu não tinha percebido isso, velho. É aquela abertura cheia de easter eggs. Esse era um deles. É, então, porra. Ah, sim, é verdade. Muito incrível, cara. Eu não sabia. Depois a gente deixa o link na imagem. Se alguém de lembrar, não sei. Mas só que, porra, achei do caralho mesmo. E o Watchmen, né? Cara, sempre falando a melhor história de quadrinhos de todos os tempos. É sempre o Watchmen e o Câmara das Trevas. É sempre um desses dois. Eu particularmente discordo. É, Massacre de Mutantes. Até porque eu não li, Massacre, 100%. Não li 100% de Watchmen, ok? Se não tem aquele Capitão América que tem um braço e uma cara voando, não vale, cara. Explicar como que você lê o Watchmen. Você lê, cria uma opinião sobre o Watchmen, lê de novo, vê que a sua opinião tava errada, lê de novo, vê que talvez a sua primeira opinião não tava certa, mas a segunda tá errada. Aí você lê uma quarta vez e fala, caralho, eu perdi metade da primeira que eu li. É uma desgraça, velho. É um quadrinho que não acaba, é incrível. Cara, é uma coisa, eu tenho que pegar pra ler de novo, tá ligado? É muito fodido, cara, o bagulho. Especialmente depois de ter visto o filme tão recentemente, tá ligado? Puta que pariu. Aí você realmente tem que ler. Eu preciso me desintoxicar, né? mas uma coisa eu posso garantir, eu acho que foi uma merda. Ah, não. Ah, mas isso, isso é uma coisa normal, tá ligado? Isso não influencia muito, porque isso é uma coisa normal. Eu não sei se eu já falei isso em podcast, cara, mas já falei algumas vezes. Eu não curto muito o Watchmen, assim. Eu vejo a história como legal, não sei o que. Mas eu não gosto da forma como como retrata o herói, tá ligado? Ah, o desenho é bem datado, né? Não, porra. Não retrato de retratar. Retratar de verbo. De humanos extremamente falhos, mais falhos até do que humanos. Tipo, cara, eu não consigo imaginar alguém tão falho quanto aqueles caras, tá ligado? Só o Fernando Imperamar. Só o Gariba, né? Olha, só o Gariba, exato, cara. Imagina uma equipe com seis Garibas. É o Watchmen, cara. Mas vamos ser Garibas, essa gente, mano. Eu acho que é uma coisa não foda, né, que poderia rolar, velho. É pessoal, tá ligado? Veja, a história em si é sensacional. Cara, assim, ó. A forma como ele trata os heróis, entendeu? Eu gosto dos meus heróis heróicos. É que eu acho que parece. Então, eu. Certeza que os caras que fossem salvar a gente iam ser uns babaca, tá ligado? Uhum. Cara, tu entra no esquema do The Boys, cara. The Boys. É a mesma vibe. Eu curto os meus super-heróis o mais humano possível, entende? Não precisa ser mais humano do que o humano normal, não precisa ser um gariba. Mas, tipo, eu curto o cara que ele tem que ter os defeitos dele. Tipo, eu acho o Super-Homem um puta de um herói. Mas entre o Super-Homem, como exemplo de como fazer as coisas, tipo, um exemplo de a se seguir, entre o Super-Homem e o Capitão América, pra mim, é um cara que ele tem mais falhas, ele não consegue fazer certas coisas, ele sofre mais com os bagulhos, entende? Tipo, ele é mais humano do que um kryptoniano, o que faz sentido, mas tudo bem. Então, tipo, e no Watchmen tem isso, cara, tipo, os caras, eles são humanos e tudo mais e tal, mas é que depende, como eu li o Watchmen muito quebrado, tipo, eu li uns pedaços do começo e um pedaço do final, então pra mim o herói da história toda é o Ozymandias, cara. Sim, mas numa das leituras ele é o herói da porra toda. Ele é o herói, cara. Na minha cabeça, o herói é o Ozymandias. No filme, ele é o vilão. Isso ficou ridículo. Ah, não. É que você. No filme tá muito mal retratado isso, cara. No quadrinho você chega no final, você entende o que o Ozymandias fez. Exato. No filme não, no filme é só uma bicha vingativa. Você aprova ou não aprova. Mas você entende. É, no grande esquema das coisas, assim, o Ozymandias é o herói, né? Tentando impedir a terceira guerra que tava pra estourar. Assim, ah, ele impede, né? Com as bucetas verde gigante lá, né? Ele usa um meio extremamente questionável, mas você fica, pô, será que talvez esse não é o único jeito? Pois é. Eu acho que não, mas isso é outro. Porque na verdade ele põe aquela coisa assim, tipo, às vezes o cara tem que fazer o que ele tem que fazer, independente se é bom ou se é ruim. Uhum. Tipo, às vezes alguma coisa precisa acontecer, que é uma merda, pra que no fim todo mundo, ou pelo menos o bem maior, aconteça. Tipo, esse cara foi o Ozymandias. E por isso que termina a porra do quadrinho com o Coruja vendo o Rorschach sendo destroçado de boa, e na porra do filme ele dá um gritão não. Porque não. Você entende no quadrinho que eles entendem como é que funciona, tá ligado? E, ô Zoe, você acha o Watchmen um bando de gariba, velho? Pega o Minuteman, velho. O Mariposa, ele bebeu até ficar louco. O Dollar Bill, ele era o segurança de um banco que se enrolou na capa na porta giratória e foi morreu. O Hunk baleado, né? Ele tinha um caso com aquele outro policial canadense lá. Uhum. Que só sabia escrever táticas, as coisas, mas não fazia bosta nenhuma. A outra lá, Spectre, ela só tava pra ganhar dinheiro. Era o comediante, né? Comediante, aquela outra maluca lá, como é que era? A Silhouette. A Filete, então, era Lebska. Cara, tirando. Ela morre original, também, não? Ela morre. Tirando o Coruja original, não tinha um nego que salvava no minuto. Tem um, é verdade. Tirando o cara que já era policial, que já queria garantir um nego que não tava ou pelo dinheiro, ou pela fama. Mas se tu. Começa a ler aquela. Começa a ler as entrevistas dele que tem no Watchmen, tá ligado? As entrevistas que ele dá contando os primórdios e tal, tu vê que, tipo, o bagulho começou na zoeira também, tá ligado? Sim. ele também botava fé, né, cara, que negócio. É, sim, cara. Isso eu acho canal, cara, isso eu acho muito legal. É legal aquele cara que era sadomasoquista e... Não, aquele um bandidinho que era só de masoquista e fez o Coruja bater nele. Ah, sim. Ficava correndo atrás. É, ele ficava correndo atrás do Coruja e a Spectral bater nele. Aí ele tentou fazer a mesma coisa que o Rochard, que jogou ele de um prédio. Matou ele, né? Sim, deixou o cara paraplégico, velho. O que eu acho bizarro, mano, essas coisinhas, velho, parece tipo em dois quadros, tá ligado? Uma conversinha aleatória e é muito bom, né, mano? Uhum. Não, e você fica assim... Não, o Coruja tá conversando com a Silk Spectre, né, cara? Isso, estavam relembrando. É verdade. Aí fica aquele silêncio, velho. Tipo assim, ai, o que o Rorschach fez? Não, jogou ele no prédio e deixou ele paraplégico. Aquele silêncio, tipo assim, o que é pra ser normal, né? E os caras caem na risada, velho. Então, desculpa, não dá pra segurar, velho. Mas, tipo, fudeu com a vida do cara. Eu ia dar risada também. Eu daria risada, cara. Alcançou o objetivo dele. O Rorschach, velho, não é com quem se faz isso, tá ligado? Não, puto, o Rorschach acho que é um personagem. O Rorschach e o comediante são os mais legais. Puto, o Rorschach é incrível. Cara, assim, ó, eu acho abominável o tipo de comportamento do comediante. E de uma certa forma até o do Rorschach, cara. Mas eles são os personagens que eles fazem o negócio andar, tá ligado? E, tipo, tá, meu, tu é um bandido, tu tá assaltando e tudo mais. E se eu, tipo, botar na cadeia, tu vai fugir, tu vai assaltar de novo? Então eu vou te alejar pra sempre, pronto. Então eu vou arrancar, dois braços pra você ver se você consegue só assaltar com o pé. Tá tudo legal. Aquela parte dele matando o pedófilo logo no começo, quando ele vira o Rorschach mesmo. Ah, sabe? Que é o do. Essa parte lá, né? Os cachorros, ele já não era o corpo, agora eu sou o Rorschach apenas. Uhum. Sim, foi foda. Ele contando isso com o psiquiatra, né, velho? O psiquiatra. É, acaba com a vida dele, né? É, então, o quadrinho... Ele até começa a chamar ele de roxo também. Ele fica maluco, e no filme não teve importância nenhuma, e isso, né, eu acho que quase nem teve, ele só falou e ficou por elas mesmo, tipo, aquela cena do bagulho é tudo errado, da prisão, né, mano? Ali é o ponto de definição dele, né, cara, onde ele passa a ser o Rorschach mesmo, deixa de ser o cara que ele era antes. E a cena lá do anão, é um anãozinho, parece uma marionete, sei lá que merda que é. Sim, que ele arranca as mãos do cara lá na porta da cadeia. Isso, é isso, e depois ele tricuta o outro, ele mata o outro da cadeia. Que é o lance da cadeia, cara, que ele pegou e fala, ele olha pros caras e fala, tipo, eu não tô aqui preso com vocês, isso, cara, vocês é que estão presos aqui comigo, cara. Cara, essa cena é foda pra caralho. Mas o cara vai dar uma facada nele pela ficofa, ele cata um negócio de batata, óleo quente de batata e joga na cara do velho. Cara, né, velho. O que eu acho bizarro, mano, a única coisa que eu... Minha única crítica com o Watchmen, de verdade, é que os bichos ali tem 30, 40 anos, mano. 40 anos, eu acho, né? O Rorschach... 40 a mais, cara. O Rorschach tem 40 anos, eu acho, se eu não me engano. É uns 50 e pouco. 50. Velho, não existe isso, tá ligado? Não, não, não, não tem como, mas dá pra levar, vai. Enfim, eu já vi casos, mas é muito raro, cara. Mas tantos juntados, assim, velho, fodão, é difícil. É que você até pensa, tipo, ó, os caras, sei lá, por 20 anos, sei lá, os caras tacou com batendo. Vocês lembram aquela negócio que o Rorschach fala logo no começo, assim, da Kit Genovese, da menina que ele arranja a máscara, o tecido pra fazer a máscara, né? Ah, sim, sim. Ele fala, Kit Genovese, foi um caso real esse negócio, cara. O que, essa mulher? Ela foi uma mulher que foi estuprada num prédio e, tipo, dezenas de testemunhas e ninguém fez nada. Porra, legal que eles aproximam esse tipo de coisa, assim, que ele, né, aproxima. Como é que foi o caso? Como é que foi o caso da mulher? Desculpa. O moleque foi violentado no. Patinho, não foi? Exato. Não, foi no meio da rua, tudo. Aí ele ouve falar. É a mulher que encomendou o vestido que ele usou pra fazer a máscara. Uhum. Né? Kit Genovese. Aí a mulher foi violentada no meio da rua. Tinha dezenas de testemunhas, porque, tipo, foi perto de um prédio, montando gente olhando, mas ninguém fez nada. As pessoas, tipo, apáticas. Isso foi um caso real. Aí ele pegou a máscara e resolveu bater em todo mundo. Exato. Aí ele fala que você ele não viu, era... ele não fez nada! Pau, cara! Toma, ele pegou a raquete e foi batendo nas mulheradas tudo, né, cara? ele era um aquela frase que ele fala do... Um dia o mundo não, cara, vai pedir ajuda e eu vou olhar do alto e vou falar não. Cara, é isso, velho. Tipo assim... Não, cara, ele não é... Ele vocês não é querem ajuda? Se ajudem, caralho. O Rorschach não é misógino, cara. Ele é misantropo, cara. Não gosta de ninguém, cara. Ele não gosta de nada, cara. Mas ele tem uma visão extremamente ruim de mulher por causa da mãe dele, né, cara? Uhum. Ah, sim. Ele é tipo meio que nem eu, assim, só que a minha relação com a minha mãe é boa. Ah, ele é ruivo também, né? Tá certo. É verdade. Ah, vai tomar no cu, filho da puta! eu sou ruivo, caralho! Eu acho sinistro quando o Kovac, que ele tá... Ele é pequenininho, ele avança e come o pedaço da cara do maluco. Bochecha, né? Sim, a bochecha, né? A bochecha. Nossa, cara, ele queima, forte, ele né? Ele queima o cigarro do moleque, queima o olho do moleque e o outro ele arranca a bochecha com os dentes. É, velho. Puta... Animal, tô. Foi mal. Não! Não é possível, por respeito. Calton. Que bosta, velho. E aquele pirata lá, o... Quantos Cargueiros Negros? Nossa, é muito da hora, velho, é muito da hora. Foda, né, cara? História... Não sei se alguém que tá ouvindo não sabe dessa história, mas o Watchmen era o herói da editora Carlton, que a DC comprou. Ah, é, e aí o Alan Moore foi fazer uma história com eles, isso foi um pouco depois da crise, né? O Alan Moore foi fazer uma história com eles pra colocar eles no universo da DC. Falou, não, a gente tem plano com esses caras, a história tá muito legal, mas... Ela tá muito bizarra, a gente não vai conseguir usar esses caras dessa forma, não. Cria outros personagens. Tipo, não, eu tenho, cara, gente, não dá pra usar os personagens. A gente vai usar agora. A gente consegue usar agora, mas depois. Você vai se explodir o questão, filhote. Como é que a gente vai trazer o questão de volta? Exato, você explodiu o questão, o Coruja, o Besouro Azul é um gordo broche. O Capitão Atom fica andando. O Pacificador é um comprador. O pacificador é um estuprador. Capitão Átomo é um cara que fica andando pelado por aí. Pô, não vai dar certo, então muda os nomes. Mas tá boa a história, continua. Tá bom, a gente tá legal, só muda os magrão aí, mas. Tipo, tá show, viu? Show. Eu lembro de uma história, não lembro se é o Miller ou se o Moore contando, na época que ele tava começando com os planos de fazer o Watchmen e tal. eu acho que é o Miller contando pro Moore. Ele conta, ah, não, a história vai ser assim e tal. E ele foi contando essa, ah, mais adulto, a narrativa é diferente e tal. E falou que o Miller começou a ficar com uma cara, velho, de desconfiar de esse negro tá copiando meu trabalho. Porque na época o Miller tava começando a desenhar o Cavaleiro das Trevas. E falou que ficou um climão desgraçado, velho. Miller, desculpa aí, mas Cavaleiro das Trevas não chega no pé de Watchmen, cara, desculpa. Não, tipo assim, mas foi uma coisa tipo assim, ó, vamos parar de falar. Não, que é tipo muita coincidência. Eu não vou falar nada do que eu tô falando. É, foi muita coincidência. Mas foi isso, coincidência. Foi mesmo. Até assim, ó, o negócio da política se filtrando muito assim, realmente, né? Na história, né? Que isso acontece lá pro final do Cavaleiro das Trevas também, aquele negócio do Batman brigando com o Superman, porque o governo manda ele pegar o Batman, né? Super-Homem enviado os bichos do plano do Brainiac. Arqueiro verdaço herói. Frechada no. Frechada no cara. Sem a canhotinha biônica. Sem a canhotinha biônica. Aí é a destrinha biônica, sabe? Vamos dar um abraço. Abraço pro nosso leitor Oliver Queen. Abraço. Dentada biônica, cara. Porque, porra. Cuidado com essa dentada biônica aí, hein, Oliver Queen. Porto Alegre vai fazer miséria com você. Galera, ai. Mais alguma coisa sobre o Watchmen? Além de dizer que é foda pra caralho. Dá pra dizer que, tipo, o Watchmen foram os Ultimates de 85, cara? Cara, tipo, eles foram era assim... Era uma tentativa de um... Tipo, de heróis no mundo real, tá ligado? Tentar deixar ele o mais reais possível. É, eu digo que não. Porque o Ultimate foi pensado e o Watchmen foi algo que partiu do autor, saca? Não foi algo que partiu da editora. Isso é verdade. Não foi uma decisão editorial. Não. Mas no fim, o objetivo era o mesmo. Assim. Sim, claro. Sim. Era algo mais adulto. Mais crível, assim, mais adulto. Né? Não era, era tinha sexo, palavrão e porrada, mas conseguia ser adulto sem apelar só pra sexo, palavrão e porrada. Era um texto mais adulto. Mas pensa assim. Cara, imagina que a fuder ia ser ver um, tipo, sei lá, uma Turma da Mônica Ultimate, assim. Um bagulho. Não ia ser a fuder nada, cara. Mas... A Mônica espancando as crianças. A Mônica fuder. Ô, mano, mas só que olha. Você viu Ultimate, se o Snake chegasse a 50 anos, cara, sei lá, o Capitão América ia ser broxa, o Thor ia andar pelado, a Viúva Negra ia ser vadia. Não, mas o Thor podia andar pelado. Cara, ele é um deus. Como é que o cara pensa o seguinte, você não pode andar pelado? Diz que não. Então, não, mas... Diz que não. Quem é você pra o falar? O com 50 anos ia virar o Watchmen, cara. O Capitão América... Não, quem que seria o Rorschach? Sei lá, o Arqueiro Verde? Não, o Rorschach é muito foda pra ser o Arqueiro, não pode ser. O Gavião Arqueiro, quer dizer, desculpa. Sei lá, é só o Capitão América. Não tem isso pra ser o Rorschach, cara. O Gavião Arqueiro do Matt Fraction é um fudidão também, cara. É, mas, pô, você compreendeu com o Rorschach, né, cara? Aí é foda. É, o Rorschach é horrível, né? Não, aí é... Acho que ia ter que ser o Rorschach, cara. O Rorschach do Ultimate. Cara, eles iam pegar, sei lá, o Venom do Ultimate 3 e botar uma máscara e pronto, fechou, virou Rorschach. Ia pegar o Meia-Noite prestado. Do Stormwatch. É o ótimo que tem aquele esquema, né, que ele é a única história em quadrinho que figura na lista de 100 melhores literaturas da Time, né, cara? 50 melhores? 50 melhores? Eu cheguei a 100. Não, 50 melhores romances ou obras de literatura da Time. É, a única história em quadrinho que figura nessa lista aí da Time. Eu posso dizer que começamos a conversar, eu peguei minha edição definitiva aqui e eu prometo lê-la nesse fim de semana agora. Eu tô olhando pra mim aqui, mas eu ainda tenho que terminar de ler Heróis Renascem, tá ligado? Então, acho... Não, eu tô com ela aqui na mão e eu tô vendo a pilha de Vida da Salvati só crescendo, que eu não tô lendo nenhum, cara. Os da Salvati eu deixei tudo no banheiro, tá ligado? Né? Zumbis Marvel ainda tá na página 5. Pô, mano, só a última coisa sobre o Watchmen. Sabe o que é muito incrível? Eu tenho aquela edição 2, sei lá, que é o making of do bagulho. Ah, sim. Sim, sim. E, mano, é muito bom isso. É muito bom aquilo, cara. Eles tava com o Simão, não comprei, velho, na época. Tem muita história e, tipo, muito texto, assim, do Moore, do Gibbons falando sobre as coisas, e tem os esquetes originais, como eles pensaram, como foi ficando. Nossa, cara, é bem da hora. Na edição definitiva, tu vê o detalhamento do Moore, cara. Puta do roteiro que do pariu, Moore. Velho. É incrível, é incrível. Tipo, é. O roteiro do Moore, caralho, velho, ele especifica até onde vai estar, tipo, uma pedra no chão, assim, onde vai estar, tá ligado? Porra, ele podia escrever um livro, não ia precisar ter isso um quadrinho, tá ligado? Cara, você vai lendo assim, tá assim, painel 1 ocupa uma página inteira de descrição do Moore, velho. Eu imagino o David Gibbons pegando, lendo isso e falando assim, puto, fodeu o espaço, velho. Fodeu, cara. Caralho, eu vou desenhar essa merda, esse puto vai fazer eu redesenhar de novo, né? Que ele não vai. Ele vai dizer que não foi igual como ele imaginou. Eu vou fazer exatamente tudo que ele quer, porque se eu tiver que repetir isso aqui, se eu tiver que ler de novo, pra fazer de novo, pra desenhar de novo, eu não vou ler. É, velho, o bagulho é um fodido, cara. Mas então era isso, galera. Vamos encerrar por aqui. Já deu nosso tempo aí. Falamos nessa série aí de melhores anos aí. Dessa vez, quadrinhos. 1986, encerramos aí. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Pô, melhores anos aí, a Zakira, né? Uou! Uou! Ganhando mesmo que separado. Não sei se ela era nascida em 86, cara. Não importa, é o melhor anos, né, velho? Cada ano eu conto. Exatamente. Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Falou! Curta nenhuma página, não. Falou! Valeu! Tchau! Ah, eu vou terminar o podcast. Terminei! Sweep softly, sweep, and let the world go by. Yippee-yay. Cause I got spurs that jingle, jangle, jingle, jingle, jangle, as I go riding merrily along, jingle, jangle, and they sing, oh, ain't you glad you're single, jingle, jangle, and that song ain't so very far from wrong, jingle, jangle, oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, oh, Lily Bell. Though I may have done some fooling, this is why I never fell. Cause I got spurs that jingle, jangle, jingle, jingle, jangle, as I go riding merrily along, jingle, jangle, they sing, oh, ain't you glad you're single, jingle, jangle, and that song ain't so very far from wrong, jingle, jangle. And that song ain't so very far from wrong.